Bora? Agora é hora, viu? Bora, vamos pegar a vista! Vai, vai, vai. Vai. E abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, põe a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Isso é banda sensação e todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Isso é banda sensação e todo mundo vai fazer assim. Vai, vai. Abre, abre, abre. Sabendo que a galera endoidou, o solinho mais gostoso vai fazer assim, vai! Vai, gente, vai, vai, vai! Vai, vai, é show, vai! E abre o som do porta-mala, põe a gata pra avançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, põe a gata pra avançar. E desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Isso é banda sensação e todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. E todo mundo vai fazer agora, vai. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Abre, fiquei sabendo que a galera endoidou na pegada da sensação. Vamos ver isso aí. Que swing mais gostoso é esse, menino? Dia 31 estaremos nas piadas, hein? Abraço, meu parceiro, Nando Cigano. Vai, Genildo!